coordenação chamada aí, vou 1170. 098, após Portugal, tá livre também? Firmo. Coordenação, assim que o Airbus 330 do TAP Portugal, após o mesmo início, coordenação chama TAP, bono 098. Após o 30 Portugal, chamará a volta, é a volta 098. Mas 6212, e o embolizador ainda não se encontra aí na posição 02, Romeu? Sim, tá aqui. Meu 8, decola os 43, controle 1, 9, 35, então bom voo, boa noite. Obrigado, meu, boa noite também, 1935. Livre táxi, Bravo Portango, reporte na intersecção para ingresso no 7. Ingresso, decolagem, nome 7, o vento 100 com 08, Bravo Vitor Tango. Alterna, Natal. 420, Natal, PLB 1118. Avião? Principal, e vai reportando através do portão 62 para prosseguir, voo 1170. Está iniciando, vai reportando através do 62, eu vou 1170. Na escuta? Escuta. Guarde mais um minuto, por enquanto, para iniciar o pushback. Estou com o Boeing 737 da companhia, já está taxiando, vai passar a cauda, ok? Para guardar. Através do meu dúvida, o 1170. Siga o 1170 até o ponto de espera via Pátio Índia. Ponto de espera 18895, altímetro no 014, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera 18895, a torre, voo 1170, obrigado, bom voo. Após o banho da companhia Cauda, a coordenação está livre iniciar, chame táxi, bono 098, grava. Após o passageiro 300, a companhia está livre, 098, chame táxi. 19.35, bom voo, boa noite. Controle, 19.35, grava, bom trabalho. Gol 970, Ponte Serra da 10, pronto. Acho que o 970 ali mantém, cabeceiro 10. Ali mantém 10, Gol 970. Zero, one, eight, five, zero, call 119 and point 35. Good flight and good night, okay? 11935, call 020, and good night, obrigado. Tá em de alta, ponto de espera, torre 18, decimal 95, altímetro agora padrão no 013, é um bom voo, voo no 098. Show com 013, de alta, 895, obrigado, boa noite, 098. Decolo 52, controle 119, decimal 35, então bom, boa noite. 0935, obrigado, então boa noite, 1170, até a próxima. 17, Machete, Bernardo Lima, Vitoriano. Machete, Lima, Vitoriano, Delta, tem livre pouso no 17, o vento no 00, uma centena com 08 nós, o altímetro no 0, no 3. É livre pouso no 7, Lima, Vitoriano. 098, livre decolagem, pistão no 0, vento 100 com 08 nós. Livre decolagem com 0, com 0, com 0, com 10. Decolo 55, controle 119, decimal 35, tamo vai, boa noite. Olá, 35, obrigado. Alô, boa noite, passarelo 2228. Passarelo 2228, Vitória da Conquista, só um minuto, cópia. Solo 56, na direita prossegue Aerostar, livre frequência estacionar, boa noite. Passar travado. 972, altímetro padrão no 013, o vento 090 graus com 1 dúzia nós, 1 2 nós, tem pouso autorizado, pista no 0. Pouso autorizado. Saiu 2228, cópia. Copia 2228. Saiu 2228, autorizado, Vitória da Conquista, o nível 180. Eu prossegui direto Elefa, após Elefa direto Opiló, Oscar Papá Lima, Oscar Romeu Opiló, após direto Conquista, decolando no zero com curva direita, após decolagem na subida Arbó, Alfa Romeu Bravo, Oscar Romeu Arbó, transição Elefa, aciona 5062, controle 119, decimal 35. Parece passou 2228, prática 3, me pronto, puxa o back só no metro. direita, prossegue na minha escuta via Alfa e Juliette para o portão 09. Alfa e Juliette para o portão 09, na sua escuta, o 19, está aqui. Salvador, boa noite, sou 4062 estabilizado ILS, visual. 4062, reporte passando Simbra com trem checado, altímetro padrão no 013. Deixa lá. Simbra embaixo checado, 4062. 4062, sem livre pouso, pistão no 0, vento 090 graus com 09 nós. Livre pouso, não é 0062. 2, solo 08, à direita prossegue na minha escuta via Alfa e Juliette para o portão 01, boa noite. Alfa, Juliette, portão 1, ponto 0962, obrigado pela boa noite, portão. Chance. tem questionamento, posso sair do 228? Ali, deixa eu me passar, 228. Vou dar a taxa do 228. Bom dia com 1-1-62. Estamos agora uma milha do externo da Chetravão, está 10. Chegou no 1-72, último padrão no 0-1-3. O vento 0-9-0 graus com 1 dúzia nós, 1-2 nós. Tempo autorizado, pistão no 0. Certo, está ali no posto, obrigado. Altax com porta 3 a bordo, se pode cinta de autonomia alerta Salvador, passaria 2228. Pátio 3, pátio principal, estando da direita via Índia Alfa, com temperatura 1-8, decimal 9-5, altímetro padrão no 0-3, bom voo, passaria 2228. Os ataques em frente, pátio 3, pátio 2, ponto espera 318-95, passaria. 22, solo 18, à direita solo 219, boa noite. 219, obrigado, até a volta. A direita prossegue, na minha escuta Alfa Juliette, portão 02, boa noite. Alfa Juliette para 02, boa noite, Santa Bárbara.